Está a partir da grava fixe, yeah. Digo eu, portanto, já eu costumo gravar as atuações com isto, no bolso, já. Yeah. No bolso? Já. Yeah. E tipo, fica em condições? Boy, fica fixe, tipo, ouves o bolso um bocado a raspar, mas agora estou-me a rir. Já pensaste em... já pensaste em gravar as atuações com telemóvel pousado, sei lá, num banco que possas ter em palco? Não curto banco. Ah, pronto. Eu não curto nada usar o banco. Era a minha... Não, por acaso, era tipo a minha piada de início, às vezes. Uma vez eu estava, quando atuei assim, meio bêbado. Vou falar sobre isso, sim. Isso é bom. Primeira e única vez. Foi tipo no Vadia para o pub, pá, aquela merda é uma cervejaria. Ok. Durante a semana era uma fábrica de cerveja. Ao fim de semana, uma casa de espetáculos. E, pá, fui com os mal habituados. O meu grupo... Sim, tenho coisas escritas sobre isso, sim. E então nós fomos lá, pá, fomos atuar, caralho. Então eu fiquei fascinado, pá, era o meu início na comédia, eu devia estar para aí há 2 meses, nem isso. Fez as minhas primeiras atuações e um palco do caralho, eu estava tipo... Aquilo é grande para caralho, yeah, eu estive lá a ver a atuação do... Joel? Do Ruben, e acho que já vi uma do Joel. E... Aquilo é incrível, o palco é espetacular. Aquilo é mesmo uma casa de espetáculos. E eu nunca tinha... Foste trabalhar bêbado, João? Na altura não era trabalho. Ah. Não, mano, porque imagina, eu cheguei lá, pá, e eu fiquei fascinado por aquilo ser uma fábrica de cerveja. Eu gosto mesmo de cerveja. Então, gosto mesmo, pá, gosto mesmo. Não sou bêbado, caralho. Que consumidor. Tipo, curto provar merdas. Curto provar cervejas. E, pá, então eu chego lá, o Nuno e o David, eram os outros integrantes, os mal habituados, vou direitinho falar com o dono sobre o espetáculo e eu vou direitinho para o bar. E ia perguntar, olha, qual é que eu posso experimentar? E o gajo, todas, eu estou embora. Atenção, que isso era tipo, segundo mês de comédia, pá. Sim. E, pá, e depois pus-me lá a experimentar e eu engracei com a empregada, estás a ver? E eu disse-lhe, tipo, eu disse-lhe uma dica, tipo, olha... Eu não quero ver o meu copo vazio. Ou seja, sempre que o meu copo estava a chegar ao fim, ela trocava por um cheio. Mano, então eu estou... Já estava... Pá, não estava bêbado. Estava alegre. Okay. Alegre demais para fazer stand-up. Então eu chego em cima do palco e o David tinha ido primeiro que eu. Então o David está tipo... Pá, meio 20 e tal minutos de atuação, tipo sentado no banco só. Sempre sentado. E eu, pá, meio foda-se, este gajo que se levanta, ok? Tipo chateado, estás a ver? Okay. Chega acima do palco, depois a atuação dele, o pessoal, tipo, não te vais sentar, já estava numa de... Tipo, o gajo ter todo o tempo sentado, não faças o mesmo. Pá, eu chego lá em cima e eu pego no banco e não preciso de banco. Eu sou titular. Tipo, eu empurrei o banco para trás. Foi tão, pá, foi tão estranho. Mas o pessoal, tipo, cagou-se a rir, estás a ver? Eu não sei se eles perceberam que eu estava. Se calhar, digo eu. Yeah, mas eu fui mesmo a cena do... Eu não preciso de banco, eu sou titular. E empurro o banco, yeah. Mas já agora, pegando no facto de teres atuado bêbado... Bêbado? Estavas um bocadinho, se calhar. Igual. Eu vou ficar com uma imagem. Foste, tu começaste a dizer isso, no fio. Faz sentido para ti isso ou não? Atuar bêbado? Sim. Não, de qualquer das formas. Há quem diga, imagina, não sou contra... Ou melhor, aliás, até sou a favor de um copo de vinho branco antes. Classe, do nada passamos para a classe. Sim, sim, deixei de cerveja. Não, um copo de vinho branco. Porque eu sou aquele gajo, eu não como antes de atuar. Imagina, se eu tiver uma atuação às 10... Outro... Deixa embrucar álcool. Vai, é um copo, nem o bebo todo. Ok. E não é, tipo, não é costume. Imagina, se tiver que ser, muitas vezes vais atuar e tens direito a jantar, caralho. Eu não curto jantar, não gosto mesmo. Também não vou chegar lá ao bar, olha, por favor, não dá para meter num tampo para depois da atuação. Estás a perceber, é um bocado chato. E então eu, pá, chego e peço um copo de vinho aqui, tá. Imagina, se eu atuar às 10, eu como às 5, não como mais. Nada. Quando eu fui ao Piss and Bear fazer open mic, eu comi às 4 da tarde, só voltei a comer às 2 da manhã. Foda-se. E não consigo, pá, não é não conseguir, eu consigo, só que... Uma vez ouvi o Rui Sinal Corda dizer que quando estás com fome, ativa-se o teu estado de sobrevivência, não é? O teu corpo ativa o estado tipo de sobrevivência. Sim. Ou seja, tu pensas mais rápido. tens que pá, estás a sobreviver, tens que te safar sozinho, ou seja, estás a conseguir pensar mais rápido e etc. Eu ouvi isso e fiquei tipo, pá, se o gajo faz isto, e é quem é, estás a ver? Quem é, não quem vou isso, comer. Quem sou eu para comer, mano? Quem sou eu para comer, mano? E pronto, desde aí que nunca mais. Nunca mais. Tu há bocado falavas dos mal habituados. Por acaso, ótimo, ótimo, ótimo, ótimo, ótimo. Mete em modo voo. Não, ele continua. Modo voo. Já está. Sim, senhor. Enfim, sim. Um gajo pede um favorito e não consegue fazer. Ao um bocado falaste dos mal habituados. Tu estavas a falar dos mal habituados. Como é que isso surgiu? Em que ponto é que ficou? Dá lá o teu ponto de vista, que se calhar és a melhor pessoa para falar sobre isso. Mal habituado. Portanto, quando. E os mal habituados eram um grupo? Foi um grupo? Melhor, é um grupo. É um grupo? É um grupo. Agora, neste momento, é um duo. É um duo. São só dois. Era uma tripla? Yeah, é um bi-grupo agora. Ok. E então, tipo, pá, aquela merda basicamente surgiu. Era o Nuno e o David, o Nuno Lacerda, o Lanta Tirri e o David Santos, Pisa em Pé. Estás a mandar, tipo, as medalhas de honra, estás a ver? Sim, sim, sim. Pronto, para o pessoal se situar. A cena era, eles queriam fazer um grupo. Eles conheceram-se, pá, aí um mês antes de me conhecer a mim, acho eu. Foi logo após o Nuno ter ido pela primeira vez ao Levanta Tirri, ao Pisa em Pé, salvo erro, e na altura em que ele usava, andava com o Libra do Rocha atrás do Pisa em Pé. Ok. E então eles conhecem-se e tipo querem formar um grupo. Eles fazem uma lista de X humoristas, pá, e 5, acho eu, já nem me lembro, pá, lembro-me de 2 ou 3, acho eu. E eu não estava na picture ainda, estás a ver? Na fotografia da comédia, sequer. Okay. Eu nunca tinha feito nada. Okay, okay. Quando eles se juntaram, eu nunca tinha feito nada. Então, pá, no início desse mês, eu sou capaz de ter mandado mensagem ao David que eu queria experimentar stand-up, a sério. Eu já tinha feito uma coisa parecida, man. Uma amiga minha tinha feito anos, eu escrevi um texto e fui, pá. De vital. Só que, a meio tipo da atuação, o texto acabou e eu fiquei tipo, estou a gostar disto, vou improvisar e continuar a dizer merda. Pá, foi muito fixe. A minha família, etc. Portanto, pá, eu queria experimentar, falo com o David, olha, foi o primeiro humorista que me apareceu, tipo, eu escrevi comédia no Instagram, aparece um Tav Comedy, logo, pau. Ok. E depois ele tinha cenas do Pisa em Pé, eu fiquei, pá, este gajo deve ser conhecido. Eu tinha zero ideia do que eram, para mim, os humoristas que existiam em Portugal, era... Portanto, eu não fizesse aquele caminho de curso e nada disso? Nada. Eu fui, tipo, mano, eu quis, procurei, pá, porque eu conhecia Carlos Coutinho Vilhena, Pedro Teixeira da Mota, depois... Fernando Rocha, Kim Roscas, etc. Eu só conhecia os grandes, estás a perceber? Tinha zero ideia, por exemplo, quem é que era deixa eu ver. Opa, já, Paulo Valdez já conhecia, mas um Jorge Ricardo Santos, zero ideia. Ok. Não, pá, sabia do Picanço, mas não sabia que era ele. Ok. Essa cena. Okay. Pá, tinha zero ideia, mano. O Ruben Branco não existia para mim. Ok, ok. O Ruben existiu depois, quase, muito perto, quando eu descobri o David, apareceu-me o Ruben. Pá, por causa daquelas merdas do Instagram e das cookies, okay, okay. Etc. Então, pá, eu pergunto ao David se dá para experimentar. O gajo, tipo, dá-me o número dele, nem me responde, dá-me o número dele. Eu falo, esse gajo deve ser bem ocupado. Fiquei mesmo, tipo, eu ligo para o gajo e ele até, estou, olha, estou aqui com um bocado de pressa. Eu, olha, de facto é. E olha, eu gostava de experimentar, não sei o quê. Ele, ok, eu tenho uma atuação na Maia, vais lá fazer 5 minutos. E eu, ok. Pá, mas o gajo ia falar com uma... Pá, com uma postura, estás a ver, ó, pá, eu tenho aqui um espetáculo, tu vais aqui 5 minutos e está feito, e olha, é só isso. Eu, ok, eu meio envergonhado, está-se bem. Eventualmente o gajo esqueceu-se de mim, não me chamou, e eu só, pá, só me bati quando chegou a data, eu, olha, eu estou no meio da área, lá, pá, já meti outra pessoa. Mas tenho uma data em Gaia, e eu fiz, eu sou de Gaia, ainda melhor. Que dia é? Acho que era, olha, 26 de outubro. É hoje, e há um ano. Sim, senhor. Acho que é isso mesmo. E o gajo diz-me isso e eu, está-se bem, Gaia 26 de outubro, estava a trabalhar numa loja de sapatilhas na altura. Man, muito próximo da data ele diz-me isso e eu escrevi tipo o que eu achava que eram 5 minutos, que vai na volta eram 15. E ah, mano, tipo, tu não tens mesmo noção, hoje em dia não tenho bem a noção do que é que estou a escrever, pá, eu escrevo uma cena e eu, ok, estou aqui. Eu normalmente é o contrário, penso que estou a escrever 5 e escrevo para aí 1. Ah, é? Pá, eu não, eu escrevo, lá está, eu escrevo 5 e tenho 7 horas, estás a ver, okay, aquela cena. Okay. Mas. Então eu escrevi esses 5, que eu achava que eram 5, estão tipo 15. No dia estou a ler aquilo, eu estou na merda, vou para o banho, estou a tomar banho e estou a improvisar. As merdas que eu digo no banho, pá, isto é fixe, vou acrescentar ao texto e vou tirar o casco que é mau. Tal. Sei, tal, tal, tal, chego lá, pá, no dia, eu no dia decorei o texto, estás a ver? Mano, o David diz-me 5 minutos. Eu, ok. Estamos no Dimar, em Gaia, 5 minutos, quem é o cartaz? Mário. Ok. Mário Moreira. Tiago. Pá, Tiago, desculpa lá. Tiago, qualquer coisa. Azevedo, exatamente. Só, Tiago, não sou eu, pá. Tiago Azevedo, que é o menos de Santa Maria da Feira, acho eu. O Nuno Lacerda era convidado tipo especial, vinha no fim. E quem é que era mais? E eu ia fazer o open mic e okay. O David a apresentar. Ok. Então o David vai. Começa o espetáculo, não sei o quê. Vamos ter um open mic, não sei o quê, não sei o que mais. Mas foi tão engraçado que nós chegámos ao bar. Nós estávamos a entrar no bar, eu cumprimento o David, então está tudo bem. E o gajo fica tipo. E o gajo. Pá, cumprimenta-me. Nós chegámos lá dentro. E ele vai ter com o menos do bar, tipo o barista ou etc, whatever. Sim. Chega lá e diz, tipo, nós vimos fazer uma noite de comédia. E ele, hã? Não são os músicos? Não, não. Humoristas. Dá-me um segundo então que eu vou lá atrás falar com a gerente. Pá, mas tipo o gajo sem ideia do que é que nós é. Tipo, do que é que ia acontecer, estás a ver? Tipo, zero ideia. Mesmo assim, era 5 paus para entrar. Foda-se, já. Incrível, estás a ver? E pá, então o gajo David vai, monta lá uma coluna que ele tem, assim grande, da Marshall ou caralho, liga o microfone 10 paus e está andando de moto, a noite começa. Tens a zona do restaurante, tens a zona do bar. A coluna em cima de uma mesa, microfone ligado, não podias chegar muito longe. E conseguiste perceber onde é que isso foi, o que é que falhou? Se conseguiste perceber. Na altura, não. E olhando agora? Olhando agora, tudo. É falta de produção? É falta de noção de construir a noite? Sim, sim, comunicação? Sim. Imagina, a nível da noite, pá, a nível do cartaz, hoje em dia eu defendo que tu, para teres uma noite de comédia, é preciso teres dinheiro. Para teres uma boa noite de comédia. Estás a ver? Pá, a minha ideia de uma noite é chamar um gajo fixe, tipo um Joel, um Ruben, gajos que aguentem uma hora em palco, uma hora e tal, e meter um opener. Estás a perceber? Okay. Um open mic, que é para ele experimentar ou para ele ir mostrar quem é e pá, ganhar conhecimento. E o que é que tu ganhas em fazer uma noite nesse conceito, dois apenas, open mic e um gajo que faz uma hora, ou fazes aquilo que a maior parte dos bares que inclusive faz. O David frequenta, que são 5 comediantes, 6 comediantes. Yeah. Mano, eu acho que pá, eu faço isso, eu acho que a noite de teres um bom humorista e um opener. Que é, não digo que o humor seja mau, mas que esteja a começar. Ok. O que se queira mostrar. É fixe no bom nome da comédia. Porque as pessoas que vão ver aquela noite ao bar ficam tipo, ah, peraí, isto é fixe. Ok. Comédia é fixe, quero ver mais comédia. Porque tu, pá, levas com um gajo, com 5 gajos que tenham qualidade de openers. Okay. Acho que é tipo, pá, foi fixe, mas. Pá, ri, estás a ver? A cena okay. É que muito, por exemplo, nesse bar, 5€, tipo, a ver aquilo. Enquanto tu, muitas vezes, com 3€ de consumo mínimo, consegues ver o Joel Ricardo. Ou o Ruben. Que são gajos de, pá, topo. Ok. Estás a perceber? Isso é uma coisa, mas claro que não vou dizer que não se deve fazer as outras noites. É chato, que a nível de produção sejam mal construídas, okay. Mas, pá, cada um tem que tentar a sua cena. Pá, se ninguém me chamasse, não é que me chamem muito, mas se ninguém me chamasse, se calhar também ia tentar fazer uma à estrada. Foi o que eu fiz à estrada. Tu dizes que não te chamam muito. O que é que sentes no mercado do Porto para isso acontecer? Pá, eu acho que o pessoal a mim não me chama muito porque, em primeiro lugar, eu sou um filho da puta. Em segundo lugar. Continua. Em segundo lugar, porque, pá, eu não apareço muito, estás a ver? Não, eu não apareço muito na medida que, tipo, não vou muitas noites. Se for às noites, pá, não fico lá a conversar com o pessoal. Agora faço mais isso, mas isso é com o Ruben, estás a ver? Porque, e não é por ser aquele gajo, tipo, aí não me quero dar. Não, é mesmo, pá, estou ali, vi o que tinha a ver e vou embora. E vou embora, já. E depois a cena do. Eu quando não fazia o humor, se calhar achava muito mais piada. Agora, como eu estou numa constante busca de novos humoristas, etc., mesmo lá de fora, e passo o dia a ver comédia, agora ando no Andrew Schultz, estás a ver? Ok. Tipo, estou sempre a ver as cenas dele. Depois volta e meia estou a ver um solo, que é fixe. Depois chegas às noites, estás a ver do Porto. Então isso é que é necessidade de fugir um bocadinho a essa rotina? De ver coisas, de ver solos, etc.? Sim, imagina. Sentes que, até para o comediante em si, não ver durante uma temporada ou não estar muito ligado durante uma temporada é positivo? Opá, depende. Eu acho que, imagina, se fores ver gajos que sabes que sejam bons, sim, tu deves ir ver esses gajos. Eu por mim vi o Joel todos os dias. Na medida em que eu sei que ele é mesmo muito bom e eu quero aprender o que é que ele faz. Okay. O que é que ele tem que me pode ajudar. No caso do Joel é tipo a performance dele. E no outro dia tivemos a gozar com isso, que ele tem uma voz tenorosa. Quando o Joel diz, o meu pai olha para baixo, mas foda-se. Sentimos, estamos numa conversa, a falar não sei o quê. Ah, já sei o que estamos a falar. O Joel teve a ideia de... A dica era, o que é que vocês faziam se tivessem que comer a vossa mãe? Estás a ver? E nós tínhamos que inventar uma forma. Pronto, e nós estávamos a falar disso. Então, a certo ponto, ele diz tipo, o meu pai, e olha para baixo, e o mudo toda a gente ficou, oh, estás a perceber? Esse tipo de cenas que ele faz, que ele tem, que ele consegue puxar o público, ter toda a atenção toda a gente, okay, o que ele está a sentir, tu vais sentir também, e isso é uma das coisas que eu quero tirar, tipo, do Joel, estás a perceber? Para os gajos como o Ruben, a cena do crowdwork, o gajo... Pronto, o crossword de Roma, não é? Oh, puta! Mas estás a perceber? Classe! A classe do homem, do rei do underground. Mas, yeah, tipo, eu gosto de ir com o Ruben. Gosto de ir para a estrada com o Ruben. Não é que já tenha ido muito, mas gosto de viajar com ele no carro. É fixe. Porque é um gajo que sabe do que fala, estás a perceber? E depois tu vais vê-lo atuar e ele diz, olha, isto aqui falhou, isto aqui falhou, isto aqui falhou. E ele sabe porquê, estás a perceber? Isso é fixe, estar com esses gajos que sabem o que fazem e aprender mais com eles. Agora os pequenos, pá. Mas tiraste coisas positivas de atuar com os mal habituados? Pá, tirei na medida em que se eu não tivesse metido. Eles foram cruciais para o meu início na comédia e para a minha, entre aspas, carreira, estás a perceber? Ok. Porque se eu não tivesse juntado ao Nuno e ao Davi no início, eu não tinha conhecido ninguém. Porque eu não tenho aquela cena de ir à procura, percebes? Eu fui à procura do Davi, por acaso correu-me bem, em vez de fazer 5 minutos, fiz 10. E só saí aos 10 porque ele fez-me tipo, sai. E eu fiquei tipo, mas o que? As pessoas não estão a gostar, as pessoas a rir. E ele, tipo, e eu, ei. E tipo, sai, estás a ver? Mas já, yeah, foi crucial porque eu não ia conhecer ninguém. Tipo, eu mal me meto com eles, mal começámos o grupo, tinha 4 datas. Estás a ver? Okay. Isto aqui, ali. Depois conheci o Eduardo Marques, e depois de conhecer o Eduardo Marques, fui ao Pinguim também fazer um open mic, onde conheci o Vitor Sá. Mas já, yeah, se eu não tivesse estado com eles, não tinha conhecido ninguém. Atuei com o Rocha, foi uma cena fixe para mim. Não fiz open, tipo, abri para ele mesmo, fomos contratados assim como ele foi. Foi muito engraçado, porque eu só soube que ia atuar com o Rocha tipo no dia anterior. Nós já tínhamos sido contratados há um mês. E quando tipo está a chegar o dia, tipo no dia anterior, um amigo meu manda-me o cartaz. Ei, olha amanhã. Está lá o Rocha. E eu, yeah. Não, vai, está aqui no cartaz. E eu fiquei fodido, estava lá a cara do Rocha e a minha não aparecia, mas enfim. Pá, yeah, mas foi crucial porque eu fiz contactos. Se eu não tivesse estado com ele, se eu não tivesse feito essa noite com o Rocha, não tinha ido ao Marés Vivas, por exemplo. Que foi fixe. Estás a perceber? Portanto, eu assumo sempre que foi. Se eu não tivesse entrado para os mal habituados logo no início, pá, da minha entrada para a carreira, não estava um todo. E fora de palco, acabas por tirar proveito em estar junto com um grupo? Escreviam juntos? Não. Tinham texto juntos? O Nuno e o David, sim. Eu não. Okay. Imagina, eles diziam-me o texto deles. Eu ficava tipo, pá, curto, acho, aqui fazia de forma diferente. Porque o David e o Nuno, tipo, de certa forma, completavam-se. Na medida em que no David, a cena dele, a melhor cena que ele tinha era o texto, estás a ver, em relação à performance, e no Nuno era o contrário, era a performance em relação ao texto. Sim. Ou seja, eles completavam-se. E hoje em dia, o Nuno foi ao Pisa em Pé e foi o David que escreveu o texto dele. No Levanta de Rir, não sei, mas. Não pensei para eles. Acaba por haver ali um trabalho de grupo, digamos. Sim, assim. São codependentes. Entre aspas. Nós estamos a gravar um podcast. Tu tiveste um podcast? Já. Yeah. E que é a pergunta que responde. E que é fixe. Explica lá porque é que nunca mais gravaste nenhum, qual era a ideia daquilo. A ideia, pá, eu. Primeiro eu comecei a fazer aquilo, pá, devido ao meu fanatismo louco de tentar cheirar da moto. Claro, é? Claro, fã número 1. Não digo o número 1 porque o Vitor está a andar aí. Já me tentou tirar o lugar, o gajo. Mas estás a perceber? Tipo, pá, o gajo fazia, foda-se, eu quero fazer isto. E comecei um podcast. No fim do primeiro episódio, eu fiquei, no fim do piloto, que é o episódio 0, eu fiquei tipo, pá, há muita merda errada aqui. A nível, okay, de qualidade, a nível de o ritmo. os temas. Já agora, tu escrevias tudo o que dizias? Não, não. Eu assim era. E as pessoas mandavam perguntas ou tópicos e eu disparo. E não editava. Lá para o quinto episódio eu comecei tipo, ok, aqui disse merda, se calhar vou retirar isto. se calhar se for ouvido por alguém vai ser chato, estás a ver? E comecei a fazer isso. Mas as pessoas mandavam os tópicos e eu começava a falar sobre eles. A cena é, se o Teixeira da Mota pedir pedir tópicos, ele recebe 2 mil. Eu recebi 3. E trabalhares com 3 é diferente de trabalhares com 2 mil, não é? Tu consegues ir buscar os melhores, ali para os 3 era lixado. Porque muitas vezes as perguntas que receberam, e pá, aquelas perguntas mesmo de merda. O que é que fazias se não sei o quê, não sei o quê? Não, mano, tipo, o que é que achas de Deus deu um bico às galinhas e aos patos deu um bico diferente? E eu, puto, foda-se, sei lá, mano. Os patos precisam de um bico diferente, mano. Tipo, apanhar a água, aerodinámica, não sei, mano, estás a perceber? Num pico milho. Bom, bom, bom. Mas paraste porquê? Mano, parei porque eu cheguei ao... Por isso mesmo? Porque não... Eu cheguei ao sexto episódio, as minhas visualizações, imagina, eu tinha 30 ou 20 fiéis. Ok. Imagina, o primeiro episódio teve 300, depois teve 200, sim. 100. Quando chegou aos 30, foram sempre os mesmos 30, não mudava, era sempre 32, 32, 32, 32, okay. Estás a ver? Eu digo 30 porque se calhar sim. Um deles era a minha avó, que ela abria a publicação certo. No Facebook, agora sabes ao Facebook. Mas eu parei porque, pá, se isto não está indo ao lado nenhum. Eu evoluí nestes 10 episódios. Mas será que eu quero deixar estes 10 episódios? Imagina que isto chega aos 200, 300. Até pode vir a ser um fenómeno. Mas estes 10 episódios não vão deixar de existir. A não ser que eu os apague. Estás a perceber? E se eu os apagar, tipo, vai ser estranho eu começar no 11º. E referir-me como o primeiro porque tens uma história para trás e não tem continuidade. E eu fiquei tipo, pá, ok, não interessa. Foi uma experiência, 10 episódios. Estás a ver? São 10. O que é que eu retirei daqui? Se eu voltar a fazer um que vou, que eu gosto mesmo de falar, o que é que eu preciso ter? Pá, e depois comecei a perceber isso e pronto, agora vai ser um projeto futuro, fazer um podcast. Mas entretanto, estás a fazer vídeos para o YouTube, certo? Sim. Vídeos para o YouTube, também estou assiduamente no TikTok. Assiduamente. O meu assiduamente. No TikTok. No TikTok? Que é a aplicação do Gary Vee, não é? Que nojo, mano, que nojo. Mano, é fixe a maneira como a cena. Pá, tu sabes que só putos é que estão a ver aquilo, não é? Sim. Maioritariamente. E tu tens que conseguir usar a linguagem deles. E se existe uma trend, tu tens que fugir a essa trend, mas não assim tens que ser fixe. Ou seja, como é que vais fazer? Porque imagina, tu no YouTube tens uma trend semanal. Não é? Ok. Então a gente faz aquilo durante a semana, durante um mês. No TikTok tu tens trends diárias. Está a bater num dia, amanhã já tipo caga, amanhã já ninguém quer ver isso. E depois o TikTok, imagina, eu neste momento tenho quase 700 seguidores. Em 3 semanas arrecadei um bom número de seguidores. Só que eu sigo 5 pessoas. O utilizador normal TikTok segue 3 mil. Estás a perceber? E tu apareces no feed de alguém que segue 3 mil pessoas, imagina que, pá, essas 3 mil se calhar são pessoas que nem metem todos os dias. Mas se 2 mil metem vídeos todos os dias. E se eu meter um de 4 em 4 dias e eles estão a levar com gajos que metem 3 por dia, mano, é impossível. Claro. Ou seja, o algoritmo daqui, pá, ainda vai mudar, que é uma aplicação recente. Mas é fodido, tipo, tu não trabalhas para os teus seguidores. Tu trabalhas sempre para novos seguidores. Porque aquilo tem os. Tu abres o teu feed, estás a ver, e tens um lado que é as pessoas que tu segues, o trabalho das pessoas que tu segues e vidas de pessoas que tu não segues, vidas que o TikTok acha que tu vais curtir. Ok. Ou seja, o teu objetivo é aparecer aí, sempre. Ok. Com as hashtags e o caralho, estás a perceber? Pá, e a maneira mais fácil que eu arranjei para chegar lá é ali tu podes fazer duetos. Tu metes um vídeo, eu vou às definições e posso fazer um dueto contigo, que é, aparece metade do ecrã o teu vídeo, outra metade é o meu. Ok. E eu estou a reagir, entre aspas, ao teu vídeo. Só se ouve o som do teu e eu tenho que fazer palhaçadas. Pá, os meus primeiros vídeos foram assim, tive um que bateu as 30 mil visualizações, outro que bateu as 90 e eu fiquei para aí que afinal isto se calhar é capaz de ser porreiro, estás a ver? E comecei só a fazer duetos e a usar uma coisa que também se faz muito lá, imagina, tu fazes um áudio, o áudio é fixe, eu faço lip sync desse áudio. Giro. Yeah, isso é muito engraçado. Pá, só que imagina, isso é o que os putos fazem. E eu não quero ter a postura de... Pá, ser igual a eles. Ser igual a eles e pá, e são as pessoas que eu gosto fazem isso. Eu não vou ser hipócrita em fazer isso também só para ter visualizações, sabes? Exato. Ou seja, a minha dica é, pá, é gozar ao máximo. E não hoje tive uma chavala, tipo, a mandar mensagem porque ela meteu um vídeo, tipo, quando eu vivia em África, estás a ver? Com uma música no fundo. A ideia é deixar música também, para aquilo ter ritmo. Então, pá, o Feeder é uma música a dar, ela está assim a dançar e a dizer: quando eu vivia em África, havia água, havia semáforos, havia Disney. Depois eu, tipo, estou a reagir ao lado, ouço isto tudo e depois meto: então porque é que sei isto? E a gaja manda, e a gaja manda mensagem tipo: ah, não percebo o ponto deste tipo intuito. Pá, eu eliminei os comentários dela. Isso é bom, caralho. Isso é bom. Mano, e foi isso, eu eliminei os comentários dela e pronto, caga, segue. Mas depois imagina, havia uma trend que eu já cheguei atrasado a essa trend, estás a ver? Basicamente era: o pessoal tinha uma música por trás, o pessoal metia uma garrafa na cabeça. Uma garrafa de água sem rolha, ou seja, estás em contacto com a água, e estavas assim, e no drop da música, abrias a boca e saía a água. Ou seja, como se a água estivesse a entrar por aqui. Sim. E eu fiquei tipo: pá, isto é engraçado, mas eu não vou fazer isto. Há guardas a fazer isto, eu não vou fazer isto. O que é que eu vou fazer? Eu fiz isso, pá, meto uma garrafa de água aqui, estou assim, e no drop eu abro a boca só que sai vinho. E depois escrevi: Jesus Cristo e as trendes do TikTok. Ninguém percebeu. Mano, esquece. Não... Ninguém percebeu? Não, tipo pá, tive 1500 visualizações. Mas sabes que é porque trabalhas. Não sei se os putos precisam só a catequese agora ou assim. Ou se mesmo só... que vão, não assim. É um vídeo de 5 segundos. Os putos já. Pronto, nós, as referências que nós tínhamos, vou dar um exemplo de ontem mesmo. As nossas referências já não são estes putos. O meu irmão não sabia ontem quem era. A Teresa Guilherme. Mãe, eu tinha idade de ter irmão. Pois tens, mano, tens um puto, esquece. Eu tenho idade de ter irmão. Tu não sabes quem é a Teresa Guilherme? Sei, mamalhuda. Mas não sabes quem é o Marco? Marco da Casa dos Segredos? Big Brother. Ih, Big Brother? Pois não. Marco da Casa dos Segredos, sei. Mano, Vanessa Martins e tal. O Marco do Big Brother foi um gajo que foi para. Acho que foi no primeiro Big Brother, ou no segundo, não sei. E espetou um pontapé numa gaja e foi expulso da casa nova. Ah, já sei. Tipo, sei, ouvi e vi vídeos de YouTube mais tarde, etc. Mas pronto, isso para falar das referências. E diz-me uma coisa, tu estás no YouTube a fazer vídeos que são vlogs, certo? Já. Yeah. Qual é a ideia daquilo? A minha pergunta é esta porque eu acho que aquilo é um conteúdo muito... Para os meus amigos. Exatamente. Eu agora abrandei com isso, pô. Sabem o que eu costumo dar aos meus amigos? Finos. Yeah. Não faço um vídeo. Não faço vídeo. A cena é... Imagina, eu conheci aquilo porque, pá, primeiro eu sou fanático pelo David Dobrik, que é capaz de vir a ser um dos melhores, o melhor youtuber, pá, okay, no mundo. O gajo faz vlogs só. Qual é a diferença entre ele e eu? É que eu não sou ele, estás a ver? E, pá, ele começou a carreira com a Liza Koshy. Liza Koshy, sabes quem é? Não. Youtuber, pá, das mais conhecidas. E ela aparecia nos vídeos de todos eles, namoraram, ou seja, aquela relação. Window e Angie. Yeah, os putos, as pessoas curtem, é muito amoroso, tu nunca os vês a beijar-se, ou seja, estás sempre à espera disso. E a cena do David é que o gajo faz dos vlogs uma sitcom. Ok. E eu demorei algum tempo a perceber isso. Pá, eu sou louco por sitcoms. Esquece, é capaz de ser a única coisa que eu vejo. Claro que um Peaky Blinders, um gajo vê. Mas eu sou louco por sitcoms. E. Louco, eu me ouvi falar, por isso que sou mesmo fã. Mas curto. E a cena é. E eu percebi, demorei algum tempo a perceber que aquilo de facto era uma sitcom. Porque tu tens os amigos dele. Ok. Os amigos dele são fixe. Tu queres pertencer ao grupo de amigos deles. O David está sempre a rir. Ou seja, sempre que há uma piadinha, ele ri-se. Pá, aquele é um riso forçado. Eu okay. Treinei o riso forçado. No outro dia falámos disso. Sim. O meu riso foca não é original. Ok. O meu. Isto é feito, estás a perceber? Eu consigo estar triste e fazer este riso. Ok. Ok. Estás a perceber? E eu comecei a forçar o riso para nos vídeos conseguir fazer isso. Mano, e. Então, pá, eu tinha tudo. E ok, eu vou fazer uma sitcom sem ninguém perceber que é uma sitcom em Portugal. Ok. Fiz, estás a ver? Ou seja, começo a falar com os meus amigos. Eu tinha, pá, alguém de planeamento. Os meus amigos, imagina, o pessoal que parava no café. Nenhum deles faz nada assim, tipo. Nenhum deles faz nada assim, tipo, fixe, estás a ver? Não é um gajo que. Ih, aquele gajo. Vai ser supermercados. Ya. Yeah, lojas, etc. Nenhum deles é tipo, aquele gajo vai ser engenheiro. Não, estás a ver? Nenhum. Eu sou dos poucos que está na faculdade. Ok. E estou em CC. Pá, tens uma besta de cara. Yeah. Não, mano, fora de tangas. Mas a minha ideia era. Eu vou, tipo, eu vou tentar ajudá-los. Eu quero fazer os vídeos, isto pode bater. Cada um tem um papel. E pá, vocês têm a aparecer nos vídeos e fazer figura de otários, estás a ver? No fundo, eu pensava nas piadas, nos sketches, ok, faz isto. Só que os sketches, pá, saíam sempre mal. Ou seja, muitos dos vídeos é improvisado. É lixado, depois o pessoal não queria aparecer, tipo, ah, pá, fiz isto e achei estranho, as pessoas vão ver, depois vão se rir de mim na rua. Eu fiquei tipo, pá, já, ninguém vai, mas também, estás a ver? Eu percebo. Sim. Eu quero fazer as pessoas rir, o meu objetivo é fazer humor, o deles não, estás a ver? Depois fiquei só com três, que era tipo dois gajos e uma miúda que é a namorada de um deles, e olha, fixe, ainda tinha aquela cena do romance, mas esquece, não deu. É? Não há disponibilidade, o pessoal tipo. Imagina, são gajos cómicos. Estás muito dependente de outras pessoas, yeah. É isso? Pessoas que não são cómicas. Não são tão. Pá, são... tem a piadinha dele, sabes? Mas não é. Imagina, um dos meus grandes amigos, o Miguel, é um gajo cómico, estás a perceber? Ele tem. Mas é para o grupo de amigos, se calhar. Já. Yeah. Não é isso? Ou seja, a cena do David é que ele trabalha com o pessoal que veio do Vine. Ou seja, todos eles já tinham uma. Okay. Uma pseudo-carreira, estás a perceber? Eles vinham do Vine, eles já queriam ter graça. Ou seja, juntam-se todos e fazem o que é. O que são os vlogs, estás a ver? Pá, e eu tentei fazer isso, mas não dava. Depois ainda pensei, será que no TikTok eu consigo sacar isso? É que existe pessoal que é famoso no TikTok. Pá, tens um miúdo que ele tem uma vibe assim bissexual, tipo, ele é bissexual, ou seja, está ali meio gay, meio hetero, e tu fica, e pá, ele todos os dias ganha tipo 1000 seguidores, o chaval está a crescer um... Yeah, e os vídeos não são, ele não faz vídeos de comédia, pá, é só ele ao som da música, estás a ver? Depois como tem aquela cena bissexual, hoje em dia os putos, enfim, estás a ver isso para uma câmara, mas há cada vez mais putos, sim, são bis, etc, o pessoal curto. Sim. E eu ainda pensei, pá, estes gajos, eles têm um grupo mesmo. Porque eu falei uma, capaz de ser a que tem mais seguidores de todos, tipo, 70k ou caralho, ela veio falar comigo, etc, e eu fiquei tipo, olha, isto está tendo uma cena fixe, eu começasse a gravar com estes gajos, mas depois pá, yeah, eu não os conheço lá nenhum, gajo, é estranho. 17 anos, estás a ver, 18, eu às vezes tenho pessoal, yeah, há pessoal da minha idade, com 19, eu já não suporto, estás a ver, imagino, pessoal mais novo. Mas era uma ideia fixe, pá, eles vinham, eles querem fazer conteúdo, ou seja, eles tinham a mesma visão do teu. Mas não. Mas depois caguei. Sabes que normalmente nestas conversas, nesta temporada, tenho três questões. Sabes o que aconteceu? Não tens? Não tenho. Pronto, pá, estamos bem, tá? Eu sei que não sou importante como o Fakir, o Pedro Mata. Vou-te explicar. Vim de fim de semana, trouxe esta mercadoria toda que estás aqui a ver. Mas não trouxeste os cartões. E esqueci-me das cartelinas. Mas as cartelinas, tu fazes, imagina, uma para cada? Não. Ou sim. Aquilo é plastificado e descreves com o marcador e depois consegues limpar? Ah, não. São e agora três. Eu tenho uma ideia de caralho. Pois, deste. Não, mano, não. Aquilo são retângulos plastificados e eu atrás meto. Eu também estou aqui a revelar aqui uma backstage. Yeah, stickers. Yeah, stickers. Yeah, uma boa ideia também. E o que aconteceu? Parece mais fácil. Comecei a colar umas por cima das outras. Dava-te assim tanto trabalho. Vou explicar, são daquelas que a cola está em todo o papel. Ah, yeah, isso é fedido. Então é fedido. E eu comecei a colar, então rasgava algumas. Resumindo, aquilo está a ficar ali o histórico, yeah, de todo o processo, que não é muito grande ainda. Yeah. Mas pronto, eu esqueci-me, só consegui colar a ponto que queria te fazer. Força. Que é, tu tiveste um solo. Essa é a minha última pergunta. Ouvi dizer que tiveste um solo. Um solo, velho. E não é um solo, véio. Então, o que é? Imagina. Contextualiza. É um solo na medida em que eu estava sozinho em palco durante uma hora. Ok. E isso é a ideia que tu dizes um solo em Portugal, né? E no resto do mundo. Para mim é isso. Um solo, se tiver mais que uma hora, eu já desisto. Não é o Ruben Branco que tem 7 horas, estás a ver? Mas não tem, mas sim. Para mim, tipo, é uma horinha. E então, pá, eu tinha meia hora de texto. Texto que eu sei que resulta. Texto que eu fiz durante este ano, né? Que eu, okay, que eu comecei no stand-up, olha, faz hoje um ano. Mas foi. A minha questão é: foi para quê? Com que objetivo? Aquilo era, basicamente. A ideia era tipo: eu queria escrever. O sítio onde eu atuei, supostamente eu ia atuar lá, tipo, todas as sextas-feiras. Sempre com o texto novo. Para me obrigar a escrever, a escrever, a escrever. Só que pá, as merdas não são como nós idealizámos, não é? Então depois os gajos também ficaram meio, ah, mas nós não queremos isso. Eu fiquei tipo, ah, vocês não têm nada a perder, mano. Tipo, nada. Yeah. Ninguém vai para ali, estás a ver? Ou seja, se eu conseguir meter aqui pessoas uma vez por semana para ver piadas novas. Está do caralho. E ah, está fixe, mano. Está fixe. Vocês ficam com os consumos. Eu fico. Nem estava a pensar a cobrar, sequer. Era numa de brincadeira, estás a ver? Não era tipo stand-up, era eu. As pessoas iam para me ver. Yeah. E depois isso não se realizou e eu fiquei tipo, opá, mas bora marcar aí uma data na mesma. Aquilo tinha um palco. Tem um palco, tinha colunas, né? E microfones e tal. Bora fazer aqui uma cena. E eu mandei-me para uma hora na medida em que eu tinha meia hora, que já conhecia, e meia hora nova. Ok. E ok, vou fazer esta meia hora nova, vou juntá-la, tenho uma hora, depois improviso e tal. Vai. Se calhar não tinha mesmo uma hora, mas com os improvisos e tal, chega uma hora e tal, estás a ver? Eu quero agora fazer. Mano, que se foda, eu nunca fiz uma hora. Dizem que é, pá, dizem que é fodido. Vamos experimentar. É? Não. Não. E não achei. Mano, eu não achei. Imagina, a hora passou assim. Foi? A correr. O que eu achei lixado, pá, foi. Eu estava sobrecarregado, tipo, de stress. Porque era. Eu estava a pensar nas pessoas que vinham. Estás a perceber? Será que eu vou conseguir ter uma sala cheia? Será que não vou? Será que depois, tipo, será que o som é bom? Será que não é? É que eu acordei nesse dia às 4 da tarde com, tipo, o meu agente, traspas, com o memé, tipo, um amigo meu, a ligar-me: olha, o som não funciona. E eu: foda-se, estás a brincar com a minha cara. Ou seja, acordo já em stress, tinha-me deitado, tipo, às 4 da manhã, a luz não era a melhor, e eu: foda-se, vai ser chato. Depois chego lá, a sala está toda, tipo... Não era uma sala, era um palco com merdas em cima de um palco. Ou seja, tivemos que limpar a sala, ir buscar mesas atrás do palco, cadeiras atrás do palco, limpar o palco todo. E, mano, esquece, uma trabalheira de graças. Pai, 2 horas e meia. Ou seja, eu estava cansado já. Já estavas cansado de andar a trabalhar? Cansado de andar a trabalhar fisicamente, não é? Sim. Depois, cansado de estar a noite toda também a escrever, porque eu acabei de escrever no dia anterior. Tipo, tinha texto novo na minha cabeça. Ok. Porque eu sou daqueles... Imagina, eu não consigo escrever... E não consigo, pá. Não, olha, agora vamos escrever stand-up. Sentar-me na cadeira e começar. Não consigo. A minha ideia é, imagina, se eu pensar num texto, eu vou para o meu quarto, meto os fones, ou melhor, antes de ir para o meu quarto, eu vou à cozinha, faço uma sanda, meto os fones, estás a ver? Enquanto eu estou a comer a sanda, estou a pensar no texto. Ok, qual é o tema? Vou falar sobre isto, posso falar sobre isto, posso falar sobre isto. Vou direitinho para o meu quarto, meto música a dar e estou a fazer improviso. As melhores ideias depois eu conto. Okay. E, ou seja, tinha muito texto assim. No dia anterior estou a escrever e caralho, pá, cansadíssimo, sem conseguir decorar o texto. Estou a tarde toda a limpar a sala com mais de 3 pessoas. Não tive aquele tempo para parar, para sentar, para decorar o texto. Mas tipo, eu tinha na cabeça que já tinha experimentado muitas vezes, ou seja, o meu problema não era bem esse. E portanto, pá, 7 da tarde, estou no McDonald's numa pilha de nervos. Isto vai dar merda, meu. Isto vai dar muita merda, meu. Tipo, eu estava numa, eu não sei o texto. Estás a ver? Eu não sei o texto. Eu sabia, mas estava a pensar que não sabia, estás a perceber? Ok. E pá, depois começa a chegar o Mário, que foi ele que abriu, fez tipo 10 minutos antes de eu entrar. Começou a chegar o pessoal todo, foda-se, há cada vez a aproximar-se mais da hora e eu não estou. Mano, literalmente 15 minutos antes de entrar em palco, eu estava a apontar coisas no caderno. Tipo, okay, vou dizer isto. E depois, a meio do espetáculo, tinha uma brincadeira com som. E isso não foi bem treinado. Porque de tarde, porque imagina, de tarde nós treinámos isso. Com o computador, o telemóvel ligado às colunas. À noite nós fizemos isso com o computador por Bluetooth ligado às colunas. Ou seja, ué, há ali um delay. Sim. Mas, ainda bem que eu, porque eu falhei, assim, basicamente era eu imitar uma guitarra e o som sair quando eu fizesse a guitarra. Estava treinado durante a tarde, fizemos isso muito bem. Eu, opa, imagina, eu queria tocar a guitarra, eu faço assim e sai, faz um acorde. À noite não, à noite eu faço, pá, eu queria fazer assim, pão, eu foda-se. E depois eu brinquei com isso, eu pensei, ok, isto é um merda, eu foda-se, posso... E eu puxei um assunto, tipo, fui buscar uma cena completamente diferente, e eu, pá, um gajo está a tentar fazer uma cena diferente, as merdas das salas não ajudam, eu acho que Portugal não está pronto para mim, porque eu quero imitar uma guitarra, pão, vem, estás a perceber? Eu só fico tipo, ah, isto é feito. Eu ia, agora? Mano, imagina, hoje em dia eu uso isso, estás a ver? Ok. O falhanço. Porque pá, agora não vou roubar a piada para caralho. Porque depois faço outra cena com música, okay, okay, no mesmo beat e isso já fiz direito, também era mais fácil. Mano, isso começa a, tipo, a dar tudo para o torto, estás a ver? Então eu entro em palco numa pilha de nervos. Eu falar, eu já sou rápido, sabes que eu sou rápido a falar? Sim. E stand-up sou rápido. Imagina isso, estás a ver isso em 2.0. Então, e eu, olá, foda-se, quem está a dar face forward nisto, estás a ver? Só me sinto mais 10 segundos. Oh, filho, que coisa horrível. Eu tinha rápido, a fazer pausas muito rápidas, tal. Pá, as pessoas estavam-se a rir. Eu via as pessoas a rir, mas não via as pessoas, tipo, a partirem-se a rir, que é o que eu achava que ia acontecer. Mas depois, tipo, isso também era o texto novo, eu comecei com o texto novo. E o pessoal está ali, está a rir, e eu fico, tipo, foda-se a rir, mas nunca mais voltam. Mano, eu estou a meio, tipo, nos meus primeiros 15 minutos, de uma hora, eu estou, tipo, a dizer texto novo e a pensar, as pessoas não vão voltar. Estão a ver isto? É uma merda, as pessoas não vão voltar. Por acaso, o feedback que tive do pessoal foi tipo, ei, eu curti, acabaste mesmo. E vai voltar a fazer ou não? Uma hora? Sim. Fazer esse conceito ali, pelo menos. Noites de comédia naquele espaço. Não. Não gostei. Não gostei porque o som, eu tinha, o espaço disse que ia investir em material de som, que iam renovar a sala, e eu ia, fudão. Isso é daqui a 40 anos, quando eu acabar a minha carreira. Estás a perceber? Pá, e os microfones deixaram de dar a meio do espetáculo. Tipo, os dois. Nós tínhamos dois, falharam os dois. Eu acho que só um é que falhou, o outro esqueci-me de ligar. Mas os dois não estavam a funcionar quando eu queria. A minha sorte é que eu tinha um dildo, não vou dizer porquê, e eu comecei a falar para o dildo. Para o dildo, estás a ver? Só me deu com a merda, pá. Mano, foi uma experiência fixe. Tipo, uma hora, não é difícil. Mano, pá, se faz um. Eu tenho à vontade, estás a perceber? Eu estava tranquilo, a meio. Quando eu cheguei a meio, eu cheguei tipo, ah, este texto eu já conheço. Este texto resulta. Estou em casa. Estou bem. Mas depois juntei outro texto e eu já não estava a resultar outra vez. Mas já vou voltar para o texto que eu gosto. Pá, a meio eu fiz um crowd workzinho, estás a ver? Por acaso tive sorte. Pá, um gajo estava todo chapado na primeira fila. Depois eu tinha um problema, é. Eu anunciei o espetáculo tipo como o meu espetáculo, tipo, sim. O João Pedro Pereira só. Sim. E eu não chamei ninguém, imagina, eu não fui aquele gajo, olha, anda-me ver, anda-me ver. Não, eu meti nas redes sociais. Ok. Até ao dia tinha 25 pessoas reservadas. Ok. Ok, está-se bem, 25 pessoas. Ok. Está fixe, não está mal. 25 pessoas, ok. Na noite estava tipo 50 e tal, tipo 52. Porra. E a cena era, só que eram 52 pessoas que tipo toda a gente me conhecia. Muitas das pessoas eram meus amigos. E os meus amigos sentaram-se na fila da frente. Gala da Bang! Que é horrível para fazeres crowd work. Pois. Tu conheces toda a gente. Sim. É difícil. Imagina, eu quero que tu me digas. Então, pá, eu estava a falar, não sei o quê, mas o que é que tu trabalhas? O que é que tu fazes? O que é que tu trabalhas? Pois eu já sabia, estás a ver? Eu sei, caga nisso. Tu, também sei. Tu, foda-se! Alguém que me apareça aqui. Pois eu tenho uma memória do caralho. Eu sei sempre tudo, estás a ver? Se tu me disseste, trabalhaste em X lugar, eu vou saber, eu não me esqueço. Mano, foda-se. A minha sorte é que estava lá um gajo que tipo, não conhecia lá nenhum e olha, pim, pim, pim, pim. E era preto. Tá, ok, muito obrigado.